1-7-3, chama o centro Recife, 1-2-8, decimal 3-5, alterne 1-2-3, decimal 8. Toma Recife, 1-2-8-2-5, alternando 1-2-3-8, gol no 1-7-3-1, bom dia. Bom dia, gol no 1-7-3, a primária, 1-2-8, decimal 3-5. 2-8-3-5 na primária, obrigado, bom dia. Bom dia. Uno, transição ótima, primeira curva direita, transponder 5054. tiver que acionar a passagem, voo no número 1. São Paulo via Hotpoint de voo, nível 360, saída Sanvo 1, transição módica. Primeira curva direita, transponder 5061. Uno, chame Recife, frequência 128, decimal 35, secundária 123, decimal 8. 128, 35, terra 1238, voa na Uno, terra 1, voa. Então, 3601, liberação na Champion Taxi.